é muito louco te ver, no mesmo lounge eu rolê, tuas amigas querendo fuder, e eu respeitando você, da sua cara deu pra ver, tá querendo se arrepender, DJ Daniel Vídeos. Aqui o grave é forte. DJ Daniel Vídeos.